Está no ar Momento Espírita, o programa que traz o Espiritismo para bem perto de você. Jerusalém e Jericó. A parábola do bom samaritano começa assim. Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de ladrões que o despojaram, cobriram de feridas e se foram, deixando-o meio morto. A imagem utilizada por Jesus é significativa. Sem descermos aos detalhes do bom samaritano que auxiliou aquele homem, é de nos perguntarmos por que ele sofreu a agressão. Alguns o têm considerado um mercador, um negociante, que padeceu a sanha dos ladrões. No entanto, Jesus não tece nenhuma consideração a respeito. Simplesmente diz que um homem descia de Jerusalém. Jerusalém era a cidade religiosa. Era lá que estava o templo, local onde oravam os judeus. Era, portanto, o símbolo da ligação com Deus. Jericó, por sua vez, era a cidade do ócio e da riqueza material, lugar de conforto e área de prazer, local de abundância. Seu terreno generoso era tido como o mais abençoado oásis da Palestina. É considerada tradicionalmente como a cidade mais antiga da Terra. Acredita-se que o homem ali se instalou entre os milênios 10 e 7 antes de Cristo. O homem descia, diz a parábola. Figurativamente equivale a dizer que na sua intimidade abandonou a condição de ligação íntima com Deus na busca de interesses puramente materiais. Jerusalém representa na parábola tudo aquilo que diz respeito ao espírito e seu crescimento: a moral, a ética, o amor. Jericó fala aos sentidos mais banais. Então, o homem deixa sua condição de moralidade para buscar os prazeres do mundo. Nessa etapa de invigilância, sofre o assalto, a agressão. Assim pode ocorrer conosco. Sempre que buscamos as futilidades, esquecendo-nos das primordiais questões do espírito, sintonizamos com faixas inferiores. Nessas oportunidades, poderemos ser vítimas dos maus e do mal, pois nos colocamos no seu meio. A exortação de Jesus para a vigilância que devemos exercer sobre nossos pensamentos e ações não deve ser desconsiderada. O homem agredido encontrou o bom samaritano que o socorreu. Entretanto, se não tivesse sido invigilante, poderia não ter sofrido o assalto. Em nosso caminho evolutivo, todos passamos pela fieira da ignorância, mas não há necessidade de experimentarmos o mal. Existem questões em nossas vidas das quais não poderemos nos furtar. Estão no cômputo das nossas necessidades sofrê-las, seja por questões de resgate ou por serem um convite ao progresso. Isso porque, sempre que as dificuldades nos alcançam, nosso instinto de conservação nos impele a buscarmos soluções. Nessa busca, criamos condições novas para nós mesmos e para a humanidade. É o que chamamos progresso. As pandemias, ao longo dos séculos, nos conduziram a pensarmos em melhores condições ambientais, de higiene pessoal, de cuidados para evitarmos a contaminação. Também a desenvolvermos medicação apropriada e a elaboração de vacinas. Contudo, existem muitos problemas que não precisaríamos ter. Bastaria maior vigilância pessoal, melhor controle das nossas emoções e de nossos sentimentos. Dessa forma, entendamos que optar por Jerusalém ou por Jericó é questão pessoal. Importante que saibamos realizar a melhor escolha. E assim chegamos ao final de mais um Momento Espírita, sempre no oferecimento da livraria mundoespírita.com.br.